Salvador de Papatango, Lima, Vitor Delta. Bom dia. Bom dia, Lima, Vitor Delta. Identifique, chegada Mares, 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, Vitor Delta. Vitor Delta, desça para 2000, livre LS-X-Ray, pão estabilizado. Para 2000 e LS-X-Ray, repassará estabilizado, mínima Vitor Delta. Meia, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050 na Mari, 8. Toloco Lima Vitor Delta. Torre 1895 Lima Vitor Delta. Bom dia. Bom dia, 1895 Delta. Lima Vitor Delta, altímetro no 00, o vento variável com 03 nós, intenção de pouso, pistão no 0 ou no 7? Confirme o vento. Variável com 03 nós. Possível, base pela direita da 17. Agora, vento calmo, Lima Vitor Delta. Plano cancelado 257, posto final da 17. Portará, Vitor Delta. Base para afinar, baixo travado, Lima Vitor Delta. Repouso, pista no 7, Lima Vitor Delta, o vento calmo. Vitor Delta. Tente solo 00, tá livre, tem uma boa noite a estacionar, Lima Vitor Delta. Boa noite. altímetro no meio, desça para 2.000 pés, ajusta altímetro no 090, informe no localizador. 2.000, chamada estabilizada, 16. Podemos confirmar ajuste para boa noite também? Zero no zero. Boa no zero, no zero, graças. Atingindo 2000, visual, 16 agudos. Visual com a pista 1-0? 0. Complete aproximação, chame tua, ensina 295, bom pouso, ou no 89 também. 18-95, obrigado. Torre Salvador, voo 1-8-1-6, estabilizando o ILS. Boa noite, no meio, reporte passando o marcador externo, Simbra, contém checado, altímetro no 0, no 0. É, tá visual. Paulo Salvador, bom dia, Altan 3520, posição 43 para Aracaju, nível 190. Altan 3520, boa noite, está autorizado para Aracaju, nível de voo 190, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5467, o controle em 119.8, Cotege. Gente, autorizado Aracaju, direto, pista 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O transponder 5467, controle 119.8, o 3520. Tá 3520, apenas confirmando o nível autorizado, é o 190, chame para o acionamento, a informação vigente é a Bravo. Tente 190, afirmativo, tente da Bravo, o TAN 3520. No menos, solo 02, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 219, grava, vamos trabalhar. Salvador, meu gol 18 no meio, Livrona, fez coisa. Boa noite, gol no 8 no meio, táxi na Alfa Juliette para o portão 01. Juliette Alfa para o 01, gol no 8 no meio. Paulo Salvador, OTAN 3520, posição 3 para posicionamento. Sua equipe, após a passagem retaguarda do Boeing 737 da Gol, após está livre iniciar, chame táxi na 3520. Gente, após a passagem do Gol retaguarda, seu pushback na 3520. Rotan 3520 para o táxi com 90 a bordo, 1 hora e 53 de autonomia, alternando restrição. Recife 90, 1 hora e 53, livre do táxi, à direita, no ponto de espera, chama a torre em 1895, tenha uma boa noite. Livre táxi à direita, chama a torre, 1895, TAN 3520, tenha uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Otan 3520, está pronto, pode esperar da ONU. Torre 3520, está livre a linha de decolar da pista no zero, vento variável com 03 nós. Vente livre a linha de decolar, pista no zero, Otan 3520. Zero decola os 25, controle 119.8, tem um bom voo, bom dia. 198, tem um bom dia, o TAN 3520. controle Salvador, bom dia, altura 3520. Passada 1800 pés agora, saída da Puca. 520, contato radar, subnível 190, voe direto Puca. Boa Puca da presente, altura 3520. Salvador, bom dia, boa noite, 17, informação Charlie, 380 para Guarulhos. Boa noite, 17, Guarulhos, copiou 360? Copiar. Guarulhos, 360 está autorizado, aerovia para Zulu, 16, até Belo Horizonte, Bravatá, Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolando a 10, com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge, intercepta o Zulu no meio e prossegue. Aciona 5475, controle 1-19-8. Autorizado 360 para Guarulhos, direto para Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Posse. Decolada 10, com curva direita, na Dael Leda, após Leda voa Bridge, interceptando o Zulu no meio, 5475, transponder 1958, é o controle, boa noite. Boa noite, 1-7. Correto, boa noite, 1-7, portão 1, chame pronto para o chibeco, acionamento. Camará, boa noite, 1-8, 1-7. Bem, bom dia, prossiga. É transporte enfermo? Pronto, cópia? Autorizado, IRC 085, decolando 7, direita, no axé, controle 198, transponde 5473. November negativo, transponde 5473. Correto, acione, chame a torre para táxi, Zulu November. Autorizado, táxi, ingresso, reporte alinhado na 17. Novembro, reporte para reingresso na pista.